Tá na hora de perturbar mais um pouquinho. Semana chegando, vamos dar um rolé com os primos. Vamos pra tomada, rolé de submarino. Se liga, narizinho, cê não sabe de nada. Cê paga camarote, o tio que banca toda barrada. Na rima, na hora, eu sou doido, eu já mostrei que eu tenho dom. Eu comprei o Polo Norte só pra gelar meu Xandão. Eu não gosto de Camaro, eu falo a real. Eu dou voltinha no universo, num foguete espacial. E quando os meus filhos nascer, vai ser só a Fofolândia. O parquinho do quintal vai ser o parque da Disneylândia. DJ Narizinho, eu tô que tô. Tô muito crazy, tô ostentando até mais do que o Bill Gates. É, eu tô que tô. Eu tô na pista, tô ostentando mais do que o Ike Batista. Semana chegando, vamos dar um rolé com os primos. Vamos pra tomada, rolé de submarino. Se liga, narizinho, cê não sabe de nada. Cê paga camarote, o tio que banca toda barrada. Na rima, na hora, eu sou doido, eu já mostrei que eu tenho dom. Eu comprei o Polo Norte só pra gelar meu Xandão. Eu não gosto de Camaro, eu falo a real. Eu dou voltinha no universo, num foguete espacial. E quando os meus filhos nascer, vai ser só a Fofolândia. O parquinho do quintal vai ser o parque da Disneylândia. DJ Narizinho, eu tô que tô. Tô muito crazy, tô ostentando até mais do que o Bill Gates. É, eu tô que tô. Eu tô na pista, tô ostentando mais do que o Ike Batista.